que cê quer aqui? Os olhares, essas joias ou a sensação de liberdade que nunca teria do lado do outro mano lá? O que cê quer aqui? Essas bolsas, esses carros ou o que eu sou quando me tiram tudo isso? Um cara como insensível, diz o que cê quer aqui? Eu sou o cara que seus pais disseram pra tomar cuidado, que meus pais me disseram pra eu não me tornar. Roda o mundo e não saio do bairro, prefiro viajar de balaio. Não me acostumei com turbulência e avião. O que cê quer aqui? Pela manhã durmo muito e passo a noite inteira acordado. Só resolvo o problema dos outros. Amo carne moída e quiabo. Se você tem amigos na França, eu sou cheio de amigo na tranca. Tudo passa quando a gente transa e depois penso o que eu tô fazendo aqui. Confuso igual a letra do Sidoca, só que é leve igual Frank Sinatra. Porque eu vejo que sempre me noto pelo que eu passei nisso, tu se destaca. Vamos fazer amor no sereno, depois eu te faço serenata. Posso tornar seu mundo melhor, mas nas minhas costas não crave uma faca. São mais de 21 questões e não é prova de múltipla escolha. Então justifique sua resposta ou me esquece e volta logo pra sua bolha. Malandragem nenhuma me pega, sou filho de Maria da Vara. Olha o fundo do olho do nego, garota, o que cê quer aqui? Os olhares, essas joias ou a sensação de liberdade que nunca teria do lado do outro mano lá? O que cê quer aqui? Essas bolsas, esses carros ou o que eu sou quando me tiram tudo isso? Um cara como insensível, diz o que cê quer aqui? Os olhares, essas joias ou a sensação de liberdade que nunca teria do lado do outro mano lá? O que cê quer aqui? Essas bolsas, esses carros ou o que eu sou quando me tiram tudo isso? Um cara como insensível, diz o que cê quer aqui? Ha, você disse que nunca viu estrela cadente. Como? Se eu realizo todos os seus desejos. Nosso amor é sagrado e profano. Se tem problema nisso, não vejo. Minha alma com a sua alma deu match. Na minha calça sua mão tá no fecho. E é por isso que a gente fecha e ri a beça. Não se completa, tipo a do Thiaguinho e Catra. A gente faz a festa, é a vontade que fala alto. Nós não fode pra bater meta. A vida é dança, então seja meu pá. Vou te ler que nem biblioteca, em silêncio. Eu não quero nunca terminar esse livro. Na real, se animar, vamos fazer um filho. Tipo um novo capítulo. Comprar mais uma mansão pra ficar no cubículo. Revezando entre séries e sexo e papo sem ex. Eu gosto disso, eu quero ver o ex ao seu lado. Nós dois torcendo e reclamando. Pode ser em 20, 26, posso esperar mais 20 anos. E se tu ouvir essa melodia, conta pra mim seu melodia. E se tu ouvir essa melodia, fala mina, o que cê quer aqui? Os olhares, essas joias ou a sensação de liberdade que nunca teria do lado do outro mano lá? O que cê quer aqui? Essas bolsas, esses carros ou o que eu sou quando me tiram tudo isso? Um cara como insensível, diz o que cê quer aqui? Os olhares, essas joias ou a sensação de liberdade que nunca teria do lado do outro mano lá? O que cê quer aqui? Essas bolsas, esses carros ou o que eu sou quando me tiram tudo isso? Um cara como insensível, diz o que cê quer aqui?